Guess we got a little off track, but love knows a way back through the storms and pouring rain. Got my hands on the wheel and I'm flying. Heartbeat loud as the thunder rolls. Riding in on a stampede of lightning. Oh, oh, oh. I'm bringing back the sunshine. Bringing back the sunshine. Baby, it's about time. Fala galera Troyes, começando hoje então a edição número 161 para falarmos o que aconteceu lá em Atlanta. E aconteceu bastante coisa boa, interessante. A corrida da Cup Series foi aquela corrida meio sem sal, meio sem graça, mas a Truck Series e com certeza a Xfinity Series tivemos boas corridas e foram bem movimentadas. Inclusive tivemos no final aí a corrida da Truck Series, né? Todo mundo, acho que 80% ou quem não é torcedor, gostou, que foi o Kyle Busch tendo problemas de falta de comunicação primeiro e depois o seu perdeu o seu pneu aí na saída dos pits, né? Então vamos lá, começou a edição 161, né? Quero já agradecer a todos os nossos ouvintes aí, o pessoal que vem ouvindo a nossa sexta temporada aí, já foram duas edições dessa sexta temporada, tá? Obrigado mesmo de coração. Para comunicar comigo, pessoal, é super simples, leoguina@hotmail.com, pode mandar seu e-mail, tá? @leoguina é meu Twitter, meu Instagram. Leonardo.guina é meu Facebook, fica à vontade aí, pessoal, para procurar eu, comunicar, pedir uma informação, pedir. Já me pediram até link da corrida para assistir logo depois, né? Logo após a corrida aí, assistir, talvez não assistiu a corrida ao vivo, que assistiu um VT e tal, então eu já consegui ajeitar um site aí, um link para o nosso amigo que estava precisando assistir a corrida. E claro que com certeza nosso foco é ajudar todos vocês, levando o melhor da NASCAR, né? Lembrando que nós também somos o único, não sei se existe outro, mas nós somos o único podcast que fomos 100% de NASCAR, tá? Aqui não fala outra categoria. Perguntar, ah, quem venceu a Fórmula 1? Não sei. Eu sei quem venceu, mas não vou falar, né? Porque aqui é realmente é 100% NASCAR, tá? Então, quero já mandar um abraço a todos vocês. Obrigado mais uma vez. E estamos aqui, né? Segundo final de semana da NASCAR ali. Já levou as três categorias também. Então, vamos falar da Xfinity Series, vamos falar da Truck Series, vamos falar da Cup Series. Vamos falar das seis categorias, né? Aconteceu bastante coisa boa, coisas ruins também aconteceu, que foi uma corrida, já até comentei, né? Que foi uma corridinha xoxa aí da Cup Series, mas tivemos muita emoção, claro, da Truck Series. Eu sempre falo que a Truck Series, pessoal, é meu xodó, né? É meio aquele, você sempre tem uma camiseta, né? Você tem suas camisetas lá no seu guarda-roupa, mas tem aquela camiseta que você coloca quando vai arrumar a namorada, né? Quando você vai lá, põe aquela camiseta, aquela lá especial. É, você sempre tem um tênis ou um sapato que aqui é lá especial, coloca pra ir passear, pra ir no shopping, né, visitar a namorada pela primeira vez. É aquele lá. Então a Truck Series é a minha categoria especial, minha categoria do coração, a categoria que eu mais gosto, a Truck Series. Eu sempre falo, final de semana pode ser pior que for, mas a Truck Series não decepciona, né, porque a Truck Series é simplesmente demais. Gosto muito da Truck Series mesmo, pessoal. Então, vamos falar já da Truck Series, né? Eu sempre, a corrida aconteceu de forma diferente, tá? Foi a Xfinity, aconteceu aí, começou às 4 horas da tarde, depois foi a Truck 6:30, tá? Mas eu gosto de sempre seguir a ordem cronológica da categoria aí, né? Vamos falar da Truck Series primeiro, claro, que é meu xodó, né? Então, começa falando da Truck Series, vamos falar aí da grande corrida que tivemos, a corrida muito movimentada. Tivemos sim um domínio aí da KBM no comecinho da corrida, né? Que foi aí o Noel Gregson também, queimando minha língua, falando que eu não tinha capacidade de liderar a corrida e se mostrar como um dos campeões aí. Fez uma corrida boa, né? Venceu o primeiro estágio ali, o Noel Gregson liderou muitas voltas no comecinho da corrida, né? Dessas 48 voltas lideradas, realmente a maioria foi no começo. Depois no final ele nem acabou voltando a liderar nenhuma volta, foi realmente ali, aí foi o Kyle Busch ali que fez o seu maior domínio. Apareceu o Johnny Sauter, claro que como sempre o Johnny Sauter é o cara que eu já falei, já é um cara a ser combatido esse ano, porque o Johnny Sauter é um cara muito perigoso, é um cara técnico, um cara que já conhece a categoria e tá numa equipe muito boa, que é a GMS, né? Uma equipe que tá realmente investindo bem aí na categoria. E pessoal, ela tem ajuda, né, da Imp Motorsports. Então temos alguns itens positivos aí nesse truque aí da GMS, né, que é a Gallant Motorsports, né? Então vamos realmente ficar de olho no Johnny Sauter, que o Johnny Sauter fez as duas últimas temporadas do Johnny Sauter foram realmente impecáveis pro Johnny Sauter, né? Bom, seguindo aqui, falando um pouquinho do primeiro estágio, tá, pessoal? O Crafton foi o segundo colocado, né? Como já falei, o Noah Gregson venceu. O Matt Crafton foi o segundo colocado. O quarto, do terceiro foi o Kyle Busch. O 16, né, foi o top 5 aí. Foi o Brad Moffitt, depois foi o Chad Little, e depois também, Jess Little, o filho dele, né? Depois tivemos também o Ben Rhodes, o Johnny Sauter, e o 98 aí o Glenn Ankrey. No 52, o canadense lá, Stuart Friends, que fez uma grande corrida, esteve muito bem posicionado no final da corrida, né? Um grande trabalho dele. E fechando aí o Spencer Davis. O Spencer Davis, pessoal, que faz um bom trabalho também, tá? Tá fazendo um bom trabalho nesse Truco 51. Tô gostando demais de ver esse menino andar, tá? Esse menino não tem muita história aí na KN e nem tanto na Modify também, que são as categorias de acesso aí, né? Ele tem algumas coisas boas aí nos regionais mesmo, o All Sport Man, né, que é as categorias mais regionais possíveis. Mas nessas categorias de acesso aí, a Truck Series aí, não tem tanto número, muito número bom assim, né, pra falar assim, não, ele foi campeão ano passado, agora ele subiu pra Truck e realmente vamos esperar grandes coisas dele. Não, não tem. Mas ele tá se mostrando um grande piloto, mostrando um bom trabalho, tô gostando demais. Foi muito bem em Daytona, muito bem agora também, né, em Atlanta, tá? Apesar que Atlanta teve aquela loteria ali no final ali do overtime, né, que agora é chamado, não é mais Green White Checkered, agora é overtime. Então naquele overtime tivemos grandes mudanças ali, algumas mudanças interessantes, mas o nosso amiguinho aí tá andando muito bem, o Matt Snyder. Parabéns ao Matt Snyder. Eu tô falando do Spencer Davis, né? Mas o Matt Snyder é outro cara que já tô aqui já na fila pra falar. Eu deixei aqui anotado aqui. Mas o Spencer Davis fazendo um bom trabalho na KBM, então parabéns a ele. Esse cara, assim, eu preciso dar realmente muito destaque pra ele, né? Que é o Matt Snyder, que tá fazendo uma grande temporada aí, fez duas corridas só. Conseguiu o seu top 10 aí, então parabéns a ele, tá? Pessoal, esse cara realmente veio lá do Leito Modo, esse carinha aí, o Snyder, tá? Ele competiu na Arca ano passado, fez algumas corridas no ano passado na Arca. Ele fez, se eu não me engano, ele fez uma corrida só e a outra ele acabou não conseguindo se classificar, acho que choveu, foi uma coisa assim, não conseguiu, tá? E fez algumas corridas também o ano retrasado. Mas sim, o ano passado ele fez também na Truck Series, né, o Matt Snyder, e esse ano aí fazendo um bom trabalho. Tô gostando desse começo de ano dele, né, ele mostrou, se comportou muito bem em Daytona, tá? Daytona tem toda aquela troca de draft ali e tal, tudo, aquela troca de linha, que comportou muito bem, acabou se envolvendo em acidente, mas apareceu bem em Atlanta, foi muito bem. E como eu sempre falo, tá, pessoal, pista de 1,5 milha é aquela pista onde que separa os homens dos menininhos, das equipes grandes, das equipes médias e das equipes pequenas, tá? E ele conseguiu pôr essa equipe dele aí, que não, a Thor não tá tão boa assim, tá? A gente sabe que realmente a Thor não tá tão boa assim. Ele colocou, e sabemos também que não é o truque, né, a altura, por exemplo, do Crafton, né, nós sabemos que realmente não é o mesmo truque ali, que eu falo, nossa, esse é igual, não é, nós sabemos que realmente não é. Mas realmente tá fazendo boas corridas o nosso amigo Matt Snyder nesse truque aí da Thor. Vamos colocar nessa terceira operação aí. Uma operação que tava até que um pouco desacreditada, né? Mas fez um bom trabalho, vem fazendo um bom começo de ano. Espero, né? Eu tenho certeza, não posso afirmar isso, tá? Eu sei que não podemos esperar grandes vitórias dele, por 3, 4 vitórias dele, mas pelo menos o Michael Snyder está fazendo um grande trabalho nesse truque aí. Vamos ver como isso se comporta até no meio do ano aí, para poder realmente sentir o desempenho dele aí, né? Bom, outro cara também que eu preciso elogiar também, que vem fazendo um bom começo de ano, tá bem focado esse ano, né? É, também sofreu um acidente em Atlanta, em Daytona, né? Em Atlanta foi muito bem, conquistou o top 10 aí, parabéns a ele aí, que é o canadense, né? O Stuart Friesen, que conseguiu um bom resultado, veio fazendo boa sequência. Ele andou, só para relembrar vocês um pouquinho, tá pessoal? Ele andou bem lá em Eldora, né? O ano passado, andou bem no final do ano em Talladega, andou bem também no Canadá, que foi lá na pista de Mopar lá, aquela pista, né, do Road Course lá, tá? Então ele vem fazendo boas corridas aí, o nosso amigo Stuart Friesen aí, o negócio do meio familiar, a Hallmark, que é o primário sponsor dele aí, né, realmente é da família, o Tuque também é da família, então tá fazendo um grande trabalho, e colocando dinheiro, investindo dinheiro e tendo retorno para ele mesmo, tá pessoal? Para mim, eu considero o ano passado que ele fez um grande ano, né? O ano foi o ano de, vamos colocar, a estreia dele, né? O do Street Friends aí, que ele conseguiu fazer 19 provas no ano passado, e esse ano vem fazendo boas corridas. Espero realmente que ele se destaque e até consiga, assim, vencer corridas, né? É um dos nomes, né, para Eldora nesse ano aí. Lembrando que ano passado, não, se eu não me falha a memória, o Kyle Larson acabou até que dando uma empurradinha, ajudando aí, colocar ele no muro, né? Mas mesmo assim, o Stuart Friesen fez um bom trabalho em Eldora ano passado, que realmente foi uma das corridas. Naquela corrida lá foi onde que começou a se destacar um pouquinho mais e se aparecer um pouquinho mais aí. Então parabéns a ele, tá pessoal? Bom, são muitos nomes bons aqui, muitos nomes interessantes aqui, que eu tenho para falar da Truck Series, porque a Truck Series, pessoal, é assim, ó, a minha paixão mesmo. Eu gosto de acompanhar cada piloto, ver o que cada piloto fez, cada piloto tá fazendo, né, no momento, fez no passado, categoria, por onde passou e tal. Eu realmente quero destacar a vitória do Brad Moffitt. O Brad Moffitt consegue a sua segunda vitória, tá? Relembrando vocês que o Moffitt venceu o ano passado em Michigan, tá pessoal? Foi ano passado não, ele venceu o ano retrasado em Michigan. Ano passado ele não venceu nenhuma corrida, não. Ele quase venceu ano passado em Bristol, né? Tava quase lá pra vencer em Bristol, não venceu. Mas a vitória dele foi em Michigan em 2016. Foi aquela corrida, foi uma grande corrida dele quando ele tava lá na Red Horse, né? A Red Horse é uma equipe até que não existe mais, essa equipe aí acabou fechando. E ele vem aí, né, o Brad Moffitt na Jack Hattori aí, substituindo o Mario Truex, né? Então parabéns ao Moffitt. O Moffitt também que vem fazendo boas corridas, vem fazendo boas temporadas. O ano passado ele fez boas corridas, apesar de ter feito apenas 5 corridas no ano passado, mas fez boas corridas, mostrou bons resultados, tá? Em 2016 também, ou seja, quando ele põe a mão nesse truque, no qualquer truque, né, porque ele corriu outros truques, tá? Quando ele coloca a mão nos truques lá, realmente vem bons resultados, os resultados aparecem, tá pessoal? Pro nosso amigo Brad Moffitt. Eu costumo falar, né, desde quando o Brad Moffitt, eu vi ele correr pela primeira vez lá em 2009, né, eu acompanhei ali a temporada dele ali na KN e tal, que ele foi terceiro, depois ele, em 2010 ele foi vice, terceiro, e 2013 vice novamente, tá pessoal? Desde quando o Moffitt, eu venho acompanhando lá na KN West, né, o Moffitt, pessoal, ele vem mostrando ser um bom piloto, e eu costumo comparar um pouco, não posso fazer essa comparação, mas comparar um pouquinho ali talvez, né, com os desempenhos ali do Alex Bowman. Alex Bowman precisava realmente de um bom carro para mostrar um bom resultado, né, e quando ele teve esse bom carro ele conseguiu mostrar bons resultados, tanto é que ele ganhou esse carro para fazer a temporada 2017. Agora o Alex Bowman precisa dar uma sequência em 2018, né, para talvez em 2019 continuar com o carro com 88 ali. E claro, né, trazer bons resultados igual ele fez quando ele teve essa pequena oportunidade no 88, o ano retrasado. E o Brad Moffitt é a mesma coisa, tá? Quando se entrega um bom truque para ele, ele consegue fazer boas corridas. Olha que ele nem fez nenhuma temporada completa, né? Mas ele consegue fazer boas corridas, o Brad Moffitt. Então parabéns ao Moffitt pela sua segunda vitória na Truck Series, tá pessoal? É um grande resultado aí para a Jack Hattori. A Hattori o ano passado realmente não estava muito bem, né? No ano passado, por exemplo, com o High Truck, o Truck Stack foi razoável, né? Conseguiu aí no ano passado 8 top 5 e 13 top 10 em duas poles, né? O Wine Trucks. talvez um pouquinho mais de capricho ele conseguiria ter conseguido umas vitórias no Ryder Cups no ano passado, mas né, o Brad Moffitt realmente voltando, né, o Brad Moffitt correu, fez uma corrida em 2013, tá pessoal? É, fez a sua primeira, a sua estreia na Truck Series foi na foi com a XJ Guerratório em 2013, né? Então eu acredito que o Brad Moffitt realmente deva fazer um grande ano e entregar bons resultados aí. O Ryan Truex lá foi para a Extreme Series, está fazendo outros caminhos, né? Então agora boa sorte para ele e que o Ryan Truex consiga fazer bons resultados esse ano. Torço demais para esse piloto aí, porque eu sempre gostei de ver ele andar e anda muito bem, tá pessoal? Bom, vamos descrever um pouquinho aquilo que aconteceu a corrida aqui, trazer alguns números para vocês. A corrida foi um pouco rápida, tá? Até aqui aonde aconteceu uma bandeira amarela, né, faltando aí cerca de 6 voltas para o final da corrida. Aí sim, as coisas começaram a demorar um pouquinho mais, né? Bom, a corrida foi 1h40 cravado, tá, pessoal? Não foi nem um segundo a mais, um segundo a menos. Teve aí 5 bandeiras amarelas. A margem de vitória foi de 1.3. Grande diferença, grande arrancada que o Brad Moff conseguiu, tá? Tivemos 9 trocas de liderança. E vem o momento que eu quero falar da corrida para vocês aí, que foi no finalzinho. Na volta 126, tá? Só as bandeiras amarelas antes que aconteceu, tá? Foi uma rodadinha aí na curva 2, na terceira volta, bem no começo da corrida aí. O Normal Bender acabou rodando, tá? Depois tivemos aí o fim do primeiro estágio, depois tivemos entrando na pista. E depois na volta 82, tivemos o final do estágio número 2, né? Foi onde que foi iniciado o final stage, o último estágio aí da corrida. E na volta 126, o 25 aí, o D'Ayrton Sérgio acabou rodando, né, e acabou coletando sem querer aí, foi o Josh Ramu, né, que acabou rodando e acabou coletando aí, né, o 25 aí, o D'Ayrton Sérgio. Infelizmente, né, foi aí fim de corrida para ambos, né, não só pro Josh Ramu, ainda o Dalton Sedgman conseguiu voltar, passou no pitch ali, deu uma garibada ali, né, continuou na corrida ainda e terminou até na volta do líder, né, que é um resultado importante para ele aí, foi o top 15 ainda. Mas o Josh Ramu realmente não tinha mais o que fazer e foi para a garagem. Até aí tudo bem, tudo normal, claro, né, faltando 5 voltas para o final, os líderes vieram para o pits, todos vieram para os pits, né. Tivemos aí o Matt Snyder, ele colocou só combustível, tá pessoal? Então ele não colocou mais nada, pôs só combustível e continuou na pista, foi embora, tá? Tanto é que se ele tava ali, se não me engano ele parou, ele tava em 12º, mais ou menos por ali, 12º, 13º, ele pulou pra 2º, tá? Ele pulou pra atrás do Kyle Busch, né? Tanto é que o Johnny Sauter relargou do lado dele pro overtime. Por quê? O Kyle Busch, né, eu não sei se ele esqueceu de comunicar com a equipe não entendeu o que ele falou, ele queria ser mais esperto ali. Agora não temos mais o trabalho do sexto homem, agora são só 5 homens, então agora o cara que tá ali no com os pneus, ele também é o cara do macaco, ele tem que levar os pneus embora, tá? Então ficou bem bagunçado ali, o cara realmente tem que ser bem hábil, bem rápido mesmo. E quando o cara do pneu de trás, ele acabou de trocar o pneu, né, ele foi pro outro lado e já adiantou, já desapertou as portas dos pneus, só esperando o cara do macaco chegar para levantar o carro e trocar o pneu traseiro. Enquanto isso, o cara do pneu da frente deu uma embananada ali, o macaco também demorou para chegar, porque o cara teve que pegar os dois pneus, levou os dois pneus, voltou, pegou o macaco para colocar do outro lado do carro. Nisso, o Kyle Busch, né, resolveu sair, não avisou para ninguém, ou seja, pneu da roda traseira esquerda já estava desapertado, que o mecânico estava só esperando o macaco chegar para levantar e tirar o pneu. E o Kyle Busch foi embora, acho que o Kyle Busch esqueceu de avisar que queria só dois pneus, né, então o Kyle Busch foi embora, né, algo de 200, 300 metros ali depois da linha ali, que ele consegue realmente acelerar, né, na linha dos pits, que saiu dos pits, saiu a roda dele, teve que voltar para os pits e colocar esse pneu aí. O Kyle Busch terminou apenas na 21ª posição, né, deixou aquela liderança monstruosa que ele tinha, né, de 67 voltas já. E claro, o nosso amigo Matt Snyder aí acabou assumindo a liderança com o Johnny Sauter do lado dele e assim relargaram. E a relargada foi sensacional, pessoal, a relargada da Truck Series foi realmente sensacional. Eu não sei o que aconteceu, porque a turma de cima tanto o... É claro, né, que o Mike Schneider não conseguiu largar direito porque ele estava com os pneus mais velhos. Todos os atrás estavam com quatro pneus novos. O Johnny Sauter não relagou bem, né? Eu pensava, talvez o Johnny Sauter deveria ter largado melhor. Se o Johnny Sauter largasse bem, o Johnny Sauter largasse pelo menos, né? É, fizesse a largada correta, não teria sido bem, mas a largada correta ele teria vencido essa corrida com certeza facilmente, que ninguém conseguiu pegar ele. Então, que essa linha de baixo aí, né, o nosso amigo Brad Moffitt já deu um pulo, já engoliu os dois, engoliu tanto o Johnny Sauter e o Matt Snyder. O Crafton já veio no embalo, e o Noah Gregson, pessoal, prasmem, ele veio lá da nona posição, ele pulou da nona posição lá para terceiro, tá? E depois ele pulou, forçou um four wide, quatro carros em linhas, e pulou para segundo, saiu no side by side na curva 3 com o Johnny Sauter. Foi realmente incrível essa manobra aí do Noah Gregson. É uma manobra de realmente quem tá com sangue no olho, quem quer realmente busca e tá a fim de resultado, tá? Essa manobra do Noah Gregson. Eles ficaram ali no side by side, mas nisso a excelente largada, o grande pulo que deu o Brad Moffitt, ele acabou pulando e indo embora. Tanto é que apenas, vamos colocar assim, uma volta e meia e mais um golinho, mais uns 300 metros aí do que o Brad Moffitt conseguiu assumir a liderança, tá? Nesse espaço de tempo de uma volta e meia, ele conseguiu abrir 1.32, tá? Do Johnny Sauter e do Noah Gregson, que lutavam ali pela segunda posição, tá? Realmente foi espetacular essa relargada do Brad Moffitt. Parabéns ao Moffitt pela sua vitória e parabéns ao Gregson também, né, pelo pulo que ele deu da nona posição para segundo. O Johnny Sauter realmente apenas terminou a corrida, ficou ali, venceu ali o side by side com o Snyder e ficou com o Gregson, e o Gregson no finalzinho também. O Gregson e o Sauter também, pessoal, foi esse ano, no finalzinho realmente ali, foi milímetros, tá, a diferença, centímetros, né, milímetros não foi não, foi centímetros a diferença também entre os dois ali também. O Ben Rhodes foi o quarto colocado, o Ben Rhodes também relargou muito bem, deu um pulo muito bom, acabou até pulando o Crafton também. O Stuart Friends também foi o sexto colocado, o Snyder acabou ficando em sétimo, tá, que ele realmente relargou com os pneus velhos, né? O Justin Little acabou ficando na oitava posição. O Great Enfer foi o nono colocado. O Austin Dillon foi o décimo colocado. Esse foi o top 10 aí. Top 10, tá, pessoal? Eu estou um pouco entupido, viu? Eu preciso confessar a vocês. Então esse foi o top 10 aí da Truck Series. Realmente uma corrida sensacional. Um final sensacional, digno de Truck Series. Valeu a pena realmente assistir. Quem não assistiu, assista, porque vale a pena. Ou pelo menos pega o vídeo do finalzinho lá, para vocês verem aí realmente como foi a corrida, como foi espetacular, principalmente o final da corrida, tá? Durante a corrida, pessoal, tivemos algumas trocas de posições interessantes ali, eu tô aqui, mas não foi aquela coisa assim, sabe, aquele negócio frenético, não. Mas tivemos trocas de liderança, sim, tá? Mas realmente a corrida, o bicho pegou no finalzinho aí, nesse overtime aí que deu. Se não tivesse bandeira amarela, seria tudo ali encaminhado para o Kyle Busch, uma vitória confortável e tranquila do Kyle Busch, tá, pessoal? Bom, então parabéns ao Moffitt, parabéns a Truck Series por mais uma grande corrida, tá, pessoal? Campeonato não adianta muito falar, né? O campeonato vocês sabem como é que funciona, quem venceu já está classificado. Então o Johnny Stall já está classificado, assim como o nosso amigo aí, Brad Moffitt, também já estão classificados para os playoffs. O resto ainda é resto, porque tem muita coisa para acontecer, certo, pessoal? Então não vou falar do campeonato, porque não adianta também falar. Pessoal, daqui a pouco eu volto então para falar um pouquinho da Xfinity Series.